olhos coloridos me fazem refletir. Eu estou sempre na minha e não posso mais fugir. O cabelo é enrolado, todos querem imitar. Eles estão baratinados, também querem enrolar. Você ri da minha roupa, você ri do meu cabelo, você ri da minha pele, você ri do meu sorriso. A verdade é que você tem sangue de crioulo, tem cabelo duro, sarará crioulo, sarará crioulo, sarará crioulo, sarará crioulo, sarará crioulo, sarará crioulo, sarará crioulo, sarará crioulo, sarará crioulo. Os meus olhos coloridos me fazem refletir. Fica. Six, Heroin, Raul Seixas, Maluco Beleza, Sandra de Sá, Olhos Coloridos, Lane 8, No End in Sight, DJ Lutik, Blinding Sun, Nils Hoffman, Drift. Iniciamos a sequência com Noel Gallagher, Blue Moon Rising. No próximo sábado você confere mais uma sequência mixada no seu ritmo, no seu estilo. Eu sou Rádio Lounge. Boa noite. Segundo alguns pesquisadores, este é o som de algumas estrelas. Segundo a Rio Sul Rádio, este é o som de algumas estrelas. Hey, I just met you, and this is crazy, but here's my number, so call me maybe. I see you driving around town with the girl I love, and I'm like, fuck you. Ooh. I guess the change in my pocket wasn't enough. I'm like, fuck you, and I fuck her too. Said if I was richer, I'd still be with ya. Now ain't that some shit? Sweet sensation, I can't find the words to explain. You're such a hot temptation. You just walk right in and take me away, yeah. Keep on pushing me, baby. Don't you know you drive me crazy? You just keep on pushing my love over the borderline. Rio Sul Rádio. 10:37. Inglês. Cedo ou tarde, você descobre que um repeat please não resolve. Que para falar de verdade, você precisa de cultura. É por isso que na cultura inglesa, você não aprende o inglês. Aprende em inglês. As crianças criam livros e vídeos em inglês. Já os adultos falam sobre negócios. E empreendedorismo em aulas dinâmicas cheias de cultura. Afinal, quem tem cultura tem muito mais que inglês. Acesse culturainglesa.net e matricule-se. Em Resende, 3321-2270 e em Barra Mansa, 3401-0292. Boa noite! Você está ouvindo a Rio Sul Rádio. Say what you will about this old house and this couch you bought for cheap. We got what we built there, letting cold air. There's cracks that we don't see. It's like love gone wrong. Trust in what you can't see. You can try it, but it ain't free. It was fine until you came along. Now it's love gone. I tried to make sense of all the best stuff, but all the rest comes. Well, it's good for some sad songs. Oh, breath until you can't breathe. Tripping on your own feet. It was fine until you came along. Now it's love gone. Rio Sul Rádio. You need to keep it. You gotta hold it close and make the most. The ones you care about can see the future. Just get the moment. But